MS colapso intacto, dividindo com cão um prato. Da invasão sim, sou relato. E difícil é fazer parecer fácil. Pode pisar no calo, tenho muitos. Anjos e demônios já vi muitos. Entre a Greguzi e a fila do Easy, rezo pra ter uma Uzi. Super fé filho, super fé filha. Ninguém quer que seja assim, sendo assim assim será. Super fé filho, super fé filha. Ninguém quer que seja assim, sendo assim assim será. Tatu na cara sem conta bancária, madame escondendo a bolsa quando vê. Pochete lotada, grana pra caralho, ontem teve show, até que enfim cachê. Mereço lazer, não é todo dia, então leva a família toda pra comer. Se for destratado pela vestimenta que ninguém respeita, manda se fuder. Porque do nada vim pro nada volto, normal pra nós, sem medo de viver. No meu país é assim, tudo é negócio, e a margem dele é nós, programado pra morrer. Quebrando o tabuleiro do jogo, pirata no topo. O que eles querem, pra nós ainda é pouco. Dois filhas marginais, os pretos agem como reis. Gostar de nós, tanto faz, tanto fez. Abrindo excursão pro submundo, e cada dia mais filhos chegam junto. Querendo ver de nasce esse fruto, que cada dia mais domina esse mundo. Pode pisar no calo, tenho muitos. Anjos e demônios já vi muitos. Entre a Greguzi e a fila do Easy, rezo pra ter uma Uzi. Super fé, filho, super fé filha. Ninguém quer que seja assim, sendo assim assim será. Super fé filho, super fé filha. Ninguém quer que seja assim, sendo assim assim será. Super fé filho, super fé filha. Ninguém quer que seja assim, sendo assim assim será. Super fé filho, super fé filha. Ninguém quer que seja assim, sendo assim assim será. Então. Motivo pra chorar, chará por hora é mais de 20. Mas deve se respeitar quem me deu vida e não desiste. Então motivo pra lutar por segundo bem mais que 20. Se for pra se inspirar, não será em quem não existe. Meus amuletos têm coração e meio esse mundão de polêmica e rótulo. Meus soldados têm munição e disposição pra trocar com meu troco. Derrube um, surge 10 mil, pátria amada, idolatrada, Brasil. Tapa na sua cara é vencer sem ser fantoche, um, dois, nem me viu. Tipo Dom em atirador de facas. Tipo Jean, meu bairro me fez autodidata. Tipo Akira, quem ameaçou matar, até tentou, quase que matou de dar risada. Por Maria José, Rafaés Braga. Fé nas crianças e melhoria na sala. Fé na esperança e um advogado bala. Fé no semblante daquele que trabalha. Super fé filho, super fé filha. Ninguém quer que seja assim, sendo assim assim será. Super fé filho, super fé filha. Ninguém quer que seja assim, sendo assim, assim será. E aí, irmão, como é que tá, mano? Da hora, mano, saí ontem, tô na rua, mano, suave, mano. Pra mim é o seguinte, colei aqui, mano, você nem tava, mano. Minha mãe falou que você tava nos corre aí, mano, de boa. Aí, domingão, fazer um churrasco, você dá encostada aí, mano. Pra nós curtir aí e tal, um samba aí, mó cota que eu não te vejo, mano. Aí cola aí, fica com Deus aí, um forte abraço aí, suave.